A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Definitivamente, nos anos 80, foram poucas as crianças que puderam ter uma infância ali abastada, desfrutando de maravilhas como os ferroramas, os TCRs. Lembra do TCR, Walter? De mudar de pista? Sim. Eu tive um, cara. Teve um autorama que mudava de pista? Tive o TCR da Troll. Oh, que maluco. E também outros promotores plásticos de felicidades que poderiam custar os testículos dos nossos pais com seus salários tão surrados ali pelos planos Cruzado, o Cruzado Novo, o plano Collor barra Zélia e tantas outras filhas da putice econômicas daquela época, né? Verdade, cara. E por conta disso, o sonho de se ter um avião de controle remoto nunca se realizou, mas de qualquer forma a gente se divertia com o que tinha, né, Walter? Eu adorava quando lá em casa se comprava eletrodomésticos grandes, saca? É geladeira, fogão, pra eu ficar brincando com a caixa. Sempre tinha uma caixa de papelão gigante. Aí eu fazia nave espacial. O isopor também que embalava, sempre servia de algo. E eu gostava de ralar isopor pra fazer neve e dentro de casa. Cara, minha mãe enlouquecia com isso. Então, nessa onda de pobreza e busca por diversão, nos sobrava também coisas como pipas, peões, figurinhas e qualquer outra coisa que também não custasse mais que uma moeda, né, cara? É verdade. E no meio desse tsunami de brinquedos miseráveis, tivemos também as queridas bolinhas de gude. E este jogo de baixo orçamento ali tem outros nomes pelo país, Alexandre. Você sabia que a bolinha de gude é chamada também de búrica? Ah, é? Não, eu só não sabia. Clica, carolo, entre muitos outros nomes aí, Brasil afora. Eu sei que tinha bastante tipos de jogos, né, jogado aí com essas bolinhas, mas o que eu jogava mais era o boxe. Boxe, né? Eu também. Deve ter outros nomes aí pelo país. E o boxe, né, também. Porque a gente morava em ruas de terra, dava aquela cavadinha e depois você fazia o boxe com o calcanhar, pra você deixar aí, né, perfeitamente. É, o boxe, pra quem não sabe, é um buraquinho, né, que a gente fazia. E esse jogo de boxe consistia no tal buraco, né, circundado por uma risca, exato, né? Que você tinha ali que ir tirando as bolinhas dos oponentes, né, pra fora do primeiro círculo. Primeiro você tinha que acertar o boxe, exato, e depois... Não, porque chama boxe um buraco? Eu não faço a menor ideia, cara. Eu queria saber o idiota que deu o nome de boxe a um buraco. Não faz o menor sentido. E tinha outro jogo também que a gente podia perder centenas de bolinhas, que era o triângulo. Triângulo? Muitas Quantas vezes... latas de leite ninho cheia de bolinhas eu perdi por conta do triângulo? Porque, pra quem não sabe, a moeda corrente ali do jogo eram as próprias bolinhas de gude, né? Então, e eu jogava também a esteca. Esteca era um mata-mata ali, um contra o outro, com as bolinhas. E tinha sua vertente, que era palmo-esteca, lembra? Que não. Você não precisava dar uma estecada na bola do oponente. Era só você chegar a uma distância de um palmo. Ah, verdade, me lembro. Lembra? Essa é aquela que você percorria o mundo jogando, né? Um joga e o outro vai. Cara, uma rua... vez eu comecei a jogar em São Paulo e terminei em Campinas. Eu não sei se isso era em todo o Brasil, mas pelo menos no meu bairro tinha umas palavras-chave, né? Que se fossem ditas, elas teriam que ser cumpridas. Por exemplo, se a bolinha escorregasse das mãos antes de você efetivamente concluir a jogada, você dizia escapes. É verdade. E isso aí te dava o direito de jogar novamente. Eu acredito que teve uma convenção em Genebra que formulou todas essas regras verbais. E o Mussum que dava nome às jogadas. Por quê? Porque tinha escapes, né? E você poderia, o oponente aí podia dizer, não dou escapes. Ah, escapes de... Ô, Cassio, de escapes? Até porque também tinha aquela outra palavra, moods, que era pra você mudar de lugar e tal. É verdade, disso, é verdade. Quando você tava encurralado, você falava moods, aí você trocava de posição. Tinha também aquela, não dou pegando, carambolou, perdeu a vez. Pode crer, cara. Entre outras. Dessas? E como tinha tanta regra e ninguém conseguia, inclusive, catalogar, a gente começou a cagar a regra, né? É, ou seja, a gente começou a inventar elas conforme as nossas necessidades ali. E isso dava umas brigas homéricas, que já devem até ter feito muitas crianças aleijadas hoje. E tinha umas covardias também. Você falava assim, tudo pra mim, nada pra você. Pronto. E daí pronto. Anulava qualquer possibilidade que deveria ser proibido pela Constituição. Verdade. outro fim que se dava para as bolinhas de gude era o armamento, pois elas eram usadas para municiar nossos estilingues. Exato. Lembra disso? Tanto na mão como no estilingue. Exatamente. Tinha uns buticões, chamava buticão na tua, que eram aquelas bolinhas de gude maiores. Sim, assim. Era ruim de jogar, mas para abrir valentes cortes em testas era fantástico. Era ideal. Né? Era quase uma bola de snooker, né? Era muito de vidro. É. A ouvinte Zilda Neves, Alexandre, falou que o seu irmão tomou um tirambaço de bolinha de gude no olho e o globo ocular chegou a sair. Substituiu. Isso não trocou? Mandou. Saiu a menina e entrou a bolinha. Olho de vidro? Não, mas eu acho que não existe. Ela deve estar... Exagerou. Ah, né? Exagerou. Se a pessoa você ficar com o olho pendurado, só o nervo ocular segurando. Tinha um cara na minha rua que tinha um olho desses fakes. É e mesmo? Eu sempre achava que aquilo era uma bolinha de gude. Mas... Vai que é o irmão da Zilda aí. É que não mexia, manja, o cara mexia um olho só e o outro paradinho. Movimentado, é. Um olho de vidro deve ser engraçado, porque a menina dos olhos pintada, volta e meia deve ir pro fundo. Verdade. Eu vou ficar só a parte branca. Agora, eu dou graças a Deus de nunca ter visto alguém tirar aquilo perto de mim, cara. Você vê aquela cova, deve ser algo. E outro ouvinte, o Pedro Carvalho, falou que certo dia conseguiu atravessar a lataria de um Fusca com uma alvejada de estilingue armado com uma bolinha de gude e acabou sendo dedurado por uma vizinha e ele foi parar na Febem. O louco. E ir pra Febem era um grande medo ali dos anos 80, não era, verdade, cara? Hoje em dia, dane-se. Nossas mães, quando éramos bem criancinhas, elas nos amedrontavam com o Homem do Saco e quando virávamos adolescentes, pré-adolescentes, nos amedrontavam com a Febem. Já o ouvinte Luan Merchive, ou Merchive, ou alguma coisa assim, o nome do rapaz, ele nos mandou o seguinte e-mail. Era muito comum perdermos muitas bolinhas em disputas vespertinas, e nem sempre tínhamos elas para saldar as nossas dívidas, é verdade. E aí tínhamos que abraçar uma vida de perseguidos, entrando naquela agiotagem de bolinhas. Onde você ficava ali devendo pro seu algoz sob a pena de espancamento caso não conseguisse saldar a dívida. Verdade. Isso é verdade. Isso eu tinha um primo meu que era o agiota da vez. Agiota de bolinha de gude. Certa vez fiquei devendo umas 20 bolinhas para um maloqueirinho que tinha alcunha de zóio. E como eu não honrei a minha palavra... Será que não é o irmão da outra ouvinte? Faz sentido. E como eu não honrei a minha palavra... Certo dia, eu estava voltando da escola e o Al Capone Mirim chegou com a sua gangue e foi logo me cercando. A semelhança do acontecido com uma cena de filme de gangster era tão grande que só faltava os olhos estar aqueles acariciando um gato como o poderoso chefão faria ali ao anunciar a surra que estava por vir. É muito bom. Que estava por vir. E sem quebrar a promessa de aleijamento, como eu quebrei a minha de pagamento... Me deixaram no chão com duas costelas fraturadas por chutes. Meu Deus, cara, mas é... Que amigo. Que acerto de contas, né? O ouvinte Gerson Lazarin, que é um dos campeões de participação aqui no Agente 86, comentou uma das convenções verbais, né? Tipo, escapes e moods. Eu confesso que eu não me lembro o Alexandre. Ou é uma daquelas regras cagadas por ele. Bem possível. É um tal de tops. Já ouviu falar? Não. Eu lembro de espora de galo, lembra? Que você levantava a palma da mão pra você poder jogar a bola. Chamava espora de galo, isso? Espora de galo. Ah, não me lembro. Acabei de lembrar. Por algum motivo que o Gerson não se lembra, ele fala que um dos jogadores se posicionava na frente da bola com os calcanhares unidos e as pontas dos pés abertas. Verdade. Fazendo tipo de uma barreira, né? Em formato de V com os pés. Cara, não lembrava do nome, mas é verdade. E não sei se é pra bolinha do Imo Longe, eu não sei pra quem. Aí o oponente dava uma cepada na bola e indubitavelmente acertava o ossinho do calcanhar, provocando uma dor superior à da castração. Já outro participante corriqueiro aqui, o Lemos Brito, ele disse que dava um outro fim para as bolinhas de gude. Ele conta que era possível de se fazer verdadeiras bombas de acionamento por colisão com as bolinhas de gude. Vejam vocês. Era um saco plástico e um bom punhado de pólvora. Caraca. Abre aspas. Gostávamos de preparar essas bombas com tanta pólvora que causava até um pequeno cogumelo nuclear. E certa vez caprichamos no explosivo comprado na casa de Umbanda. Na casa de Umbanda era o melhor lugar para comprar pólvora. E eu tenho saudade da época em que tenras crianças podiam comprar explosivos pra brincar. Eu queria comprar uma estátua do Zé Pilintra, que eu achava bacaninha. E aquela vermelha com os peitos de fora? A bombagira. É bombagira, eu adorava ela, cara. Era o mais próximo que eu chegava de peitos. E seguindo aqui, ele fala que voou tanto cavaco de vidro que quase cegou o cabeção. Que depois do incidente até virou evangélico. O sujeito passa o medo, se apega a uma religião. E cara, olha só, torcidas organizadas ainda fazem uso desse tipo de artefato. Lembrando aos ouvintes do Agente 86 para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Mande e-mails para falecom@agenteem86.com.br dando dicas, sugestões para outros episódios. O Agente em 86 é atualizado toda segunda e quinta-feira. E esse episódio foi uma dica do Ataliba Ferreira. Ô Alexandre, você que entende de MPB, falando aí em bolinha de gude, não tem um disco de um cara famoso que tem uma bolinha de gude e um outro elemento estranho protagonizando a capa? Por incrível que pareça, eu sei, é do Tom Zé. Escreva com riqueza de detalhes como Bom, pra vocês terem ideia, o disco se chama Terceiro Olho. Só aí já explica muita coisa. Simplesmente ele usou lá mesmo aquela parte final do reto, botou uma bolinha de gude, e se você olhar a capa, parece mesmo ali um terceiro olho, cara. Oh, que ótimo. Acho que, inclusive, o Tom Zé que inventou que esse lugar deveria se chamar Terceiro Olho. É excelente. É o olho cego, tal como o pessoal conhece.